O GRZS é o DJ da cachorrada. Então vai, ó, ó, esse é o DJ que vai mandar fazer outra. Hoje ele tá de boa. E aí, vai começar a putaria daquele jeito. Quando o menor manda desce, desce. Quando eu mandar você aqui, tá bem, vem pique. Se concentra, bundão. Se concentra, bundão. Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão. Se concentra, bundão. Se concentra, bundão. Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha. Esse é o DJ que vai mandar pra zerota. Hoje ele tá de boa. E aí, vai começar a putaria daquele jeito. Quando o menor manda desce, desce. Quando eu mandar você aqui, tá bem, vem periquita. Vem, vem periquita. Vem, periquita. Vem, vem periquita. Faz desse jeito com suas mulher. Vem rebolando na fita. Vem, vem periquita. Vem, vem periquita. Se concentra, bundão. Se concentra, bundão. Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão. Se concentra, bundão. Se concentra, bundão. Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha. Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha.